DJ Bandeira no beat. E o ratão do disco lá também. Lester, tchau. Salve ADB. Nome sujo. Meu verso só diz na cara o que? Só diz em cara, amigo. Eu sou revolucionário. Pras moças que eu chego, é vara nele. Pros MC, pode fumar, cheirar, beber. Mas se quiser chapar, é só me escutar e dar um like no ADB. Mais humor, por favor, eu juro, não peço mais nada. Mas se não fizerem, foda-se, fiquem de cara magoada. Tentei ler os raps novos, não entendi quase nada. Quase define, são quase tão chatos quanto carteira assinada. Nada contra quem faz o quem gosta da proposta exposta. Mas se me perguntarem, não esperem um sorriso na resposta, porque eu vou rir pra caralho de quem nem sabe rimar e ainda fala que se esforce pra compor e blá blá blá. O rap é sério demais, me enche o saco demais. Não sei quem é o culpado, os MCs ou as redes sociais. Essa chapa mais do que crack, essa track não ataca. Eles lamem demais o rap, eu prefiro o lombo da Tatizar. Say hello, meu verso é fat, causa choro igual a Adele. Lição pros MC ruim, esse é meu rap didático. Dá minha rima um M-Garrett, mana pro M-Garrett. Enterro tão fundo que cê dorme nos lançamentos. Só freático, eu corto que nem Yoda. Com uma tesoura de poda, levada de jardineiro. Eu deixo as mina flor da pele. Acabo com os fracos que no mic acreditam ser foda. Achando que é nível Brazzers, mas não é nem mano. É, vocês falam muito, faz pouco. E eu só faço igual Bobo B. Quando me viu rimando até a Alex Voss, Heather ou B. Nesse time eu escobi, eu não tô na discumbi. Ao sem cérebro que não servem nem pra comidade zumbi. Tua criatividade, uma mosca, eu nem consigo vê-la zumbi. Se for pra criar uma mosca, vocês podem lutar o Morumbi. Clássico tipo R&B, respeito quem vem primeiro. Mas se eles são R&B, eu sou o alfabeto inteiro. Mito como Indiana Jones, mas sem Taj Mahal. Me aventurando pelos fones no meu traje vagal. Também quero vê-la sorrir na malandragem magal. Se tu não é sujeito homem, pilantragem é normal. Dizem que o rap vira o big, isso pode ser vero. Tem MCs que tomam Todd, sou rap god severo. Quem pode no esterinoide, pode venero. Quer que o circo pegue fogo, espere a TV, nero ser. Quero e sincero, mas dardos imploro pra seguir batendo forte igual bastardos imploro. Hoje tem tanto rap que faz da score imploro. Vim pra fazer história, então a glória exploro. Nasce um verso a cada manhã, sou poeta parteiro. Cansei de mandar recado, deixei mais pro carteiro. Esse é o meu plano piloto, enche mais o cargueiro. Entre Zohan e Sunny Todd, serei o mais barbeiro. Olá, eu fui convidado pra fazer um som. Aí eu tinha que fazer um verso, né? Aí eu vou fazer esse verso, tá bom? Pode ir? Olá, meu nome é Lester, eu tô encafifado. Adianta correria, o pensamento atrasado. Eu dropo umas rimas, viajo mais que a Tan. Tu só dobra rima, tá tipo Dandan. Quando entro em ação igual um jovem titã, eu transformo sua rabeta no modelo sedã. O rap é tão chato que virou um tumor. Muita onomatopeia, pouco senso de humor. Os caras ficam bravo, quase vira o Hulk. Eu me achava engraçado até ver seu Facebook. Deixa queimar, traga gasolina. Eu não agrado pau no cu, eu não sou vaselina. Eu vi seu som, cê tem down e não dom. Fico tão sujo, faz merda de batom. Prazer em conhecer, manda um beijo pras crianças. Eu tô com 0800, então sem cobrança. Tá legal, cara. A minha adorável plateia espera ansiosamente. Ah, qual é? Você é o melhor. Você é tipo, cara, você é um ídolo, cara. Quase estrelas, você é um idiota. Um idiota.